Autorizado pouso, pista 0, venta 1-0 graus, 1-1 nosso. Thank you.

我们这边是幺幺三车车南海。 Após a decolagem, nós estamos com a direita. crash on the grid on 101 Oregon, follow up team. Controle Salvador, Zona 705, Alfa Meio Camp, São Bruno. Grupo 705, não pode chegar na decolagem, Brasil, Salvador, São Bruno, Câmara 2003, na Bíblia. Sobe ao 360, na São Bruno, Zona 705. Grupo 705, perdi o seu pai, Senhor. Após 2000, Leda, Zona 705. Eu vou 3 Via, São Bruno. 4360, ou 1645, quando possível, foi de lenda ou mais adiante. Confirmado por opção, por autorizado estando do 1645. Quando está, por 1705, todos os aprendizes vão ter mais 1, 2, 3, 5, até 1, 2, 3, 8. Alternativa 1, 2, 3, 8. 12, 23, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 8. próximo turno que está em Eleanor, última 900. Solo os 2-4, direita no 2-1, 7-1-1.